para a pia. E Chico, que não criticava ninguém, porque a sua missão era o trabalho, a solidariedade, a tolerância, dar um exemplo, agradar a todos com a sua humildade, levar a luz para as trevas, em vez de ficar falando das trevas, dando força para o mal, que a gente faz isso, né? A gente fica criticando o erro, a gente está dando força para o mal, propagando, divulgando, fazendo fofoca, falando mal das outras casas. Não, não vamos fazer isso. Vamos ensinar o que a gente acha correto. Mas vamos ter equívocos também. As federativas, as federações, elas não estão aqui para impor, e nem eu falo em nome de nenhuma instituição aqui hoje. Elas não estão para dizer o que é certo e o que é errado, não. Não estão para condenar qualquer prática, mas vêm para nos dizer, nos orientar o que, pela experiência de todo o Brasil, já está consolidado, que está alicerçado nas obras de Kardec, de André Luiz, para que a gente siga com mais segurança. Então, são orientações. Nós da federação, eu sou da Federação do Distrito Federal, não a FEB, que é a brasileira, é a estadual de lá. Nós não estamos para criticar, condenar, estamos para servir, para ajudar, para orientar aqueles que procuram orientação. Então, Chico, certa vez, estava assistindo uma sessão de cromoterapia e ele, que não criticava ninguém, disse, meus amigos, são interessantes de cromoterapia, mas Jesus não precisava de nada, só de amor para promover a cura. Então, muitas vezes os espíritos vão utilizar, vão acontecer furos, vão ter, mas muitas vezes pela autossugestão, pelo socorro também dos bons espíritos, mas não é necessário aquilo exterior, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. O espiritismo, portanto, ele é apresentado na sua época, em 18 de abril de 57, na época do positivismo, do racionalismo, da época do materialismo, onde a nova Deus era a ciência, então tudo que era religião era considerado lixo. Então os espíritos apresentam uma filosofia, uma ciência de observação que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal, mas quase não falam de religião. Uma única questão falando de Jesus no Livro dos Espíritos. Só depois, em 61, em 64, nos outros livros, é que ele vai, no Evangelho segundo o Espiritismo, encantar-se e falar de Jesus. Então, ela é apresentada para os homens de ciência, para não ser descartada. Então, Kardec, os espíritos apresentam ela algo bem diferente das religiões tradicionais. Olha, o espiritismo não tem práticas exteriores, não tem roupas especiais, paramentos, vestido de branco, roupas de padre, de cardeais, túnicas, não. Não tem sacramento,